Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quando eu comecei esse curso, eu não tinha a menor expectativa, nem esperança e nem desejo de que o curso produzisse efeitos políticos, nem a curto e nem a médio prazo. Eu estava muito consciente de que o problema brasileiro não é um problema governamental, administrativo, jurídico, nem coisa nenhuma, mas um problema antropológico, um problema de crise civilizacional de um país que caiu do patamar da civilização para a barbárie. Eu não estou brincando, não estou exagerando, isso não é figura de expressão, isso é a descrição exata do que aconteceu nos últimos 40 ou 50 anos, onde, vamos dizer, a proliferação de universidades, que foi obra do governo militar, colocou uma universidade em cada esquina, a esse fenômeno correspondeu o aumento do número de analfabetos funcionais produzidos pelas universidades e a queda das nossas universidades para os últimos lugares no ranking mundial. Esta mesma semana saiu aí no Times Higher Education o ranking mundial das universidades, de quantas universidades aqui, 1.200 e poucas universidades, das quais a Universidade do Rio de Janeiro é considerada a melhor, que é a USP, está abaixo do 250º lugar. Né? Isto é a mesma coisa que dizer que não existe educação superior no Brasil. Isso não é um modo de dizer, isto é um fato bruto. Simplesmente não há. O que há é uma imitação. Né? O Brasil sempre se caracterizou, vamos dizer, pelo impulso imitativo das suas classes letradas. Vocês viram, por exemplo, se você comparar a abolição da escravatura nos Estados Unidos e no Brasil, o que aconteceu? Nos Estados Unidos houve um conflito entre a parte industrializada e a parte agrícola do país, a parte agrícola dependia bastante da escravidão, e o pessoal do norte, que era mais, tinha mais uma economia financeira, economia bancária altamente desenvolvida, economia industrial, se industrializando rapidamente, então foi um conflito entre indústria e agricultura, entre uma sociedade industrial e financeira e a sociedade agrícola do sul. Então, isto quer dizer que a parte industrializada precisava da mão de obra livre para transformar os escravos em empregados da indústria, do comércio, etc, etc. E isto foi a Guerra Civil, no fim das contas, está certo? Isso quer dizer que quando acabou a Guerra Civil, os escravos estavam todos sendo imediatamente transferidos, vamos dizer, da agricultura para a indústria ou para um tipo de agricultura já adaptada à nova economia financeira. No Brasil, o que aconteceu? Não havia nada disso, simplesmente não havia indústria. Né? Mas a nossa intelectualidade tinha muita vergonha de ter uma sociedade escravocrata atrasada, você tem comparação com as sociedades avançadas do Norte, especialmente dos Estados Unidos. Então, num gesto de benemerência, libertaram os escravos. Mas, peraí, libertaram os escravos para onde? Para onde os mandaram? Os mandaram para a rua. Né? E daí aparece as tais das favelas. Favelas inicialmente significavam um barraco de papelão. Então, os caras saíram das fazendas, foram para barraco de papelão. E durante 40 anos ficaram se reproduzindo sem ter emprego. Porque o processo de industrialização no Brasil só vai começar na década de 30, isso é, 40 anos depois da libertação dos escravos. Então a população negra aumentou formidavelmente, né? Sem ter emprego nem nada. Então foram todos condenados à miséria, à marginalidade, ao banditismo, etc, etc. Foi este o problema. É lógico que a libertação dos escravos, considerada em si abstratamente, é uma iniciativa benemérita, mas não nessas condições. Quer dizer, se você não tem para onde mandar os camaradas, bom, você podia melhorar gradativamente a situação deles dentro das fazendas, mas sem colocá-los para a rua. Eu me lembro de uma entrevista que o sujeito, que era o brasileiro mais velho, que era um homem negro baixinho assim, e perguntaram para ele, não, no tempo da escravidão era muito ruim? Ele falou, não, era muito melhor do que agora. O pessoal levou um susto, ele falou, por quê? Porque tinha fartura, tinha comida de monte. Muitos negros não quiseram se afastar da fazenda, porque sair da fazenda para ir para onde? Então, esta coisa imitativa, que é vamos dizer, o sinal de uma intelectualidade alienada que está, que ela não percebe a situação real em que está vivendo. Ela julga tudo de acordo com parâmetros e modelos copiados de outras sociedades. Até hoje nós estamos assim, né? Tudo, tudo, tudo nós elogiamos porque é o mais moderno, é de primeiro mundo, é não sei o quê. Isso não é um problema. Uma coisa ser de primeiro mundo não quer dizer que é melhor para mim. Você tem que julgar o melhor ou o pior em função da sua situação real e não de ser de primeiro mundo ou de 15º mundo. Isso não é. Vamos dizer, essas figuras de linguagem que expressam, vamos dizer, a ideia de progresso, de riqueza, etc., elas não correspondem a realidades, né? Então, ver, ontem eu perguntei para um cidadão assim: você já viu algum país ficar rico comerciando com a China? E ele me respondeu: não, mas a China é a economia que mais cresce no mundo, comerciando com ela nós vamos ficar ricos, vai acontecer isso assim. Ou seja, eu perguntei uma coisa histórica, ele me responde com uma imagem do futuro, o futuro que ele espera que aconteça. Mas olha, se isso pudesse acontecer, teria acontecido com os parceiros comerciais da China, como Venezuela, Cuba, Angola, etc., etc. Algum desses países enriqueceu comerciando com a sua protetora China? Não, vai tudo para o buraco. E a mesma coisa, obviamente, vai acontecer para o Brasil. Não façam conjeturas políticas baseadas em economia, gente. Isso é a maior estupidez que uma pessoa pode fazer. O modelo disso é o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que 5 anos, 1985, 5 anos antes da queda da União Soviética, baseada na comparação entre os orçamentos militares e o progresso econômico das várias nações, concluía que os Estados Unidos iriam cair na década seguinte e a União Soviética subiria ao estatuto de potência dominante no mundo. Isto 5 anos antes da queda da União Soviética. Digo para você, toda e qualquer conjetura política e estratégica baseada na economia é sempre errada, sempre, é? Nunca nenhuma acertou, nunca, por um motivo muito simples. A coisa mais volátil numa sociedade é a economia. É? Você pode derrubar, um sujeito pode derrubar a economia do país com uma entrevista na televisão. Chega lá o George Soros e diz: olha, o banco tal vai falir. Pronto, no dia seguinte foi tudo para o buraco. Tá certo? Então, a economia, quanto mais ela depende do aspecto financeiro, e hoje depende quase 100%, mais volátil ela é. Ela não é. Quando você pensa que a economia é a base material da civilização, a base material da sociedade, não, não é. A economia não é material. O que é material é a indústria, apenas a indústria, a agricultura, mas não o estado econômico geral, tá certo? Então, o jeito que faz análise e projeções baseadas nisso vai sempre errar. O que interessa numa sociedade, o que pode permitir uma. Olha, eu já fiz um monte de previsões acertadas, expliquei qual é o método, está lá no meu, no meu, na minha apostila Questões de Método nas Ciências Sociais, está lá no meu curso de Filosofia Política. Expliquei o método, fiz as previsões, elas deram certo, e o pessoal não aprende. Não aprende, né? Vem esse boboca desse General Mourão dizer que isso é astrologia. Ora, eu não posso conversar com o General Mourão, não tem capacidade para discutir comigo nada, nenhum assunto, nem, acho que nem mesmo assuntos militares, tá certo? A minha opinião sobre ele é a mesma do Ciro Gomes, só que o Ciro Gomes é instrumento de carga, eu não vejo ele carregando nada, tá certo? Então, sem carga, né? E, do mesmo modo, praticamente todos esses analistas políticos, né, que estão aí, outro dia eu vi, apareceu uma menina aí, chamada Débora, não sei das quantas, fazendo grandes análises políticas, e ela analisa a situação da Israel baseada na ideia de que existem os Khazars, que são sionistas, existem os judeus autênticos, que são verdadeiramente judeus. Ora, os Khazars é uma tribo húngara que se converteu ao judaísmo no século XI. Será que depois de todo esse tempo já não misturou, não? Quer dizer, continua purinho os Khazars, né, e os judeus. Sabe que maluquice é essa? Agora, ela confessa que ela tem analisado isso baseado em textos o quê? Em textos islâmicos. Então, é o judaísmo visto pelos olhos islâmicos. Então, não é uma coisa prudente de se fazer, uma análise prudente de se fazer. Essa história dos Khazars e a visão islâmica do judaísmo, eu absorvi isso mais de 30 anos atrás, e depois eu vi, vamos dizer, as limitações e erros que tem nessa coisa. Isso é um assunto bastante complicado. Mas quase tudo que se diz nisso aí é conjectural, porque você simplesmente não tem o estudo aqui da população judaica, vamos fazer um estudo estatístico, quais que são descendentes dos judeus bíblicos e quais que são descendentes de Khazar. Não tem esse estudo, simplesmente. Não tem Não há um estudo da, vamos dizer, da composição racial da população. Então, tudo isso é assim, está raciocinando com base em imagens míticas, no fim das contas, né? Eu não sou um grande especialista no assunto, eu do pouco que eu estudei antigamente eu me lembro mal, mas isso aqui eu sei, né? Uma coisa que eu acredito e que eu tenho repetido incessantemente é que a análise política do dia a dia é sempre errada. Sempre errada. Porque os fatos do dia a dia não dão para você o perfil das forças reais em jogo. Você, para saber quais são as forças que estão realmente em jogo, você precisa da passagem do tempo. Você precisa que essas forças se consolidem e se, vamos dizer, apareçam com nitidez, né? Não tendo isso, você acaba raciocinando com base em imagens míticas, quando não de pura fantasia, como grupo olavista. Digo, o que é grupo olavista? São cinco pessoas em cargos inferiores. Não é isso? E tem gente que acredita que eu estou dentro do governo. Escuta, eu conversei com o Bolsonaro acho que 3 ou 4 vezes. Dessas, três foram só cumprimentos. Cumprimentei pela eleição, ele me cumprimentou pelo aniversário, coisa assim, meramente social, não teve nem uma conversa política jamais. Então, como é que eu poderia orientar, né, o presidente da República? Ora, você escrever um livro, esse livro ser lido, não quer dizer que você está orientando aquela pessoa. Eu não tenho ideia do que o Bolsonaro entendeu do meu livro. Não existe essa orientação telepática à distância através de um livro. Isso não existe. Mas acontece o seguinte: as pessoas, e sobretudo esses generais, eles não têm cultura literária nenhuma. Não tem ideia do que é influência literária, do que é, por exemplo, a história das ideias, como as ideias se propagam através da literatura. Não tem ideia de como é isso. Então, imagina que é um grupo político. É uma confusão vamos dizer, de categorias e de conceitos analíticos totalmente heterogêneos, né? E no fim, eu tenho que pagar por tudo isso aí, e o sujeito chega a dizer que não. O Olavo criou uma crise na República. Mas que há, meu Deus do céu? Hã? Quer dizer, num lugar onde um ministro está querendo derrubar o outro, o ministro contradiz o presidente da República, eu que estou criando a crise, como é possível a pessoa chegar, ser tão idiota ao ponto de imaginar que eu, à distância, por causa de uma coisa que eu escrevi, uma coisa que eu escrevi no Facebook, estou criando uma crise. Quando a crise já está lá dentro, está instalada, está claríssima. Então, tudo isso aí é, vamos dizer, um sinal de uma burrice que o estado das nossas universidades explica perfeitamente. Né? As nossas universidades estão do lugar número 250 para baixo, até o 1.200, né? Então, uma das melhores universidades do mundo ainda estão nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso quer dizer, o mundo anglo-saxônico detém, anglo-saxônico detém o monopólio das grandes universidades do mundo. Nem a universidade alemã, ou austríaca, ou japonesa, ou chinesa chega a este ponto. Então, isso quer dizer que eles estão, os americanos, mais ou menos 80% dos inventos no mundo saem dos Estados Unidos. E isso aí não tem chinês que vai bater esse recorde. Não tem. Vamos dizer, este crescimento da China é grande parte ilusório. Na China você tem cinco cidades ricas e o resto é uma miséria desgraçada, né? A melhor universidade chinesa, que subiu 10 pontos, chegou ao 22º lugar na escala. 22º. Está bem abaixo das 10 primeiras, que são todas inglesas e americanas, né? Então, mas acontece o seguinte, acontece que o complexo de inferioridade que grande parte dos brasileiros tem em relação ao americano cria, há mais de meio século, o desejo de encontrar uma potência alternativa que nos proteja. É a mesma coisa que diz, exatamente as mesmas coisas que hoje dizem da China, na década de 30, diziam da União Soviética. A União Soviética vai superar a economia capitalista e vai dominar o mundo. Então nós temos que nos encostar a ela para nós progredirmos. É a mesma coisa, meu Deus do céu. agora estou dizendo de novo da China, até quando que vão aprender, né? Então, eu acho o seguinte, que no mundo atual só há duas alternativas. Ou você tem o caminho ocidental, tá certo? Principalmente americano, ou você tem um dos outros dois modelos globalistas, que são concorrentes e inimigos dele. Se são inimigos, eu não sei, por exemplo, o russo-chinês, eu acho que ele realmente está partido agora. Os russos já não são tão aliados dos chineses. E depois que o Alexandre Dugin declarou que acabou o anti-americanismo, opa, todas as portas estão abertas para uma aliança russo-americana. E se essa aliança russo-americana acontecer, babau China. A China não tem, nem a China tem chance, nem os islâmicos têm chance se isso acontecer. Então, como você diz, essa seria a boa hora para o Papa fazer o que Nossa Senhora mandou ele fazer, consagrar a Rússia e mudar o curso da história do mundo. Tá certo? Mas eu não vou dizer para vocês o que eu acho desse Papa, isso é um segredo. Então, veja, o que nós enfrentamos no Brasil não é uma crise política que possa ser resolvida com a eleição, nem com nenhuma iniciativa política. Eu digo isso desde o início. Nós temos que recivilizar o Brasil. Nós temos que refundar a civilização brasileira. Isso só pode ser feito por um grupo de intelectuais altamente preparados que não tenham objetivos políticos, pelo menos não tenham objetivos políticos para eles mesmos. Não queiram ser senadores, não queiram ser deputados, não queiram estar no governo. Queiram cumprir a sua função de intelectuais, de professores, de criadores de uma cultura nacional. É, foi para isso que eu convoquei vocês. Não convoquei ninguém para ser assessor de ministro, nem para ser deputado, nem ser coisa nenhuma. Por outro lado, raciocinando politicamente, né? O que faltou justamente nos últimos 2 anos foi aquilo que o Zé Dirceu, muito corretamente, chamou de trabalho de base. Só que quem faz trabalho de base é a esquerda, na direita o pessoal nem sabe o que é isso. O sujeito participa de uma passeata, no dia seguinte ele já quer ser senador ou coisa assim, né? Então, o trabalho de base é a política anônima, a política da qual jamais você vai ouvir falar, a política que não vai aparecer, que só vai aparecer nos livros de história como, vamos dizer, uma força anônima, uma força constituída pela massa e pela ação da massa, onde não há nomes individuais brilhando, né? Veja, os comunistas têm esse mérito. Durante décadas e décadas, se dedicam ao trabalho de base, dão a sua vida a isto, para obter um resultado que eles sabem que não vai ser alcançado na duração das suas vidas. Quantos na direita têm este idealismo? Quase ninguém. Está cheio aí de Kins Catacoquinhos e Alexandre Frutas que só querem subir na vida. Gente que quer trabalhar embaixo na base, para não, vamos construir o Brasil do futuro. Quanto tempo vai levar? 50, 60, 70 anos? Ninguém quer saber. Isso quer dizer que, neste ponto de vista, a esquerda é moralmente muito superior à direita. Hein? Até a gente brinca aqui, fala, o negócio é Lula livre. Então, a gente vendo a conduta desses deputados e senadores e generais, hein? A gente fica com saudade do PT, porque o pessoal do PT só roubava. É? Eles não eram tão ávidos para subir na vida desse jeito. Então, por exemplo, quantas pessoas se sacrificaram para a ascensão social do Lula, sem que elas próprias subissem nada? Milhares fizeram isso. Milhares se sacrificaram pelo Lula. Mas ele não pode fazer nada pelo Bolsonaro sem ele no dia seguinte querer tirar alguma vantagem. Então, isso aí é uma espécie de máquina de desentortar bananas. Isso nunca vai produzir resultado bom nenhum. É uma coisa que funciona em círculo vicioso, né? Come os seus próprios recursos e destrói. É isso que está nos acontecendo. Então, gente, o que nós precisamos fazer é voltar aos objetivos iniciais deste curso. Esquecer esta porcaria da política diária e pensar, nós temos que recriar a alta cultura brasileira. Mas até nisto a gente vê a picaretagem, a vigarice. Porque o sujeito ouve falar de um livro, do qual ele ouve por mim, ele nem sabia que existia, né? Aquele nada, ele leu lá no Olavo um nome, no dia seguinte ele sai falando. Por não apareceu este idiota deste Lobão, pô. Fala dele, tem que ler Erich Fögering. A outra idiota, que é a Janaína Pascoal, burra, que dói, o Olavo tem que ler o imbecil coletivo. Daí eles falam, não, tem aí, ele sofre de parálise cognitiva, né? Ele argumenta o adorno. Eu digo, que palhaçada. Quer dizer, coisas que eu levei 30 anos estudando, explicando direitinho, o pessoal pega a palavra e começa a usar assim como moeda de troca numa discussão de imbecis. Assim não vai, gente. Um país onde se leva a sério, um cara como Rodrigo Cocô, como Henri Bussetalho e Felipe Feto e Lobão, não dá. Gente, eu aceitei o Lobão porque o Lobão tomou uma atitude política em favor daqueles movimentos de 2013, 2015, só por isso. Eu não vi nenhum mérito especial nele. Eu reconheço que o livro dele estava bem escrito, mas eu não sei se foi ele que escreveu. Até hoje eu não tenho a mais mínima prova, porque ele só escreveu aquilo. O dia que eu ver ele escrevendo alguma coisa, bom, pode ser que eu acredite que ele é um bom escritor, mas se você observar a música do Lobão, que eu observei pouco, mas conheço pouco, pouquinho, quase nada, o pouco que eu vi não tem valor espiritual nenhum. Tem só uma certa destreza técnica, que ninguém nega. O sujeito toca uma guitarra ali que é um negócio de louco. Eu digo, mas e daí? Um retardado mental pode tocar uma guitarra melhor que ele. Qual é o sentido? Olha, eu vejo mais sentido humano nas composições dos três chupadores de pica do Lula, como diria a Nana, do que nele. Alguma coisa tem, né? Você não pode negar que algumas composições, por exemplo, composições iniciais do Chico Buarque, diziam algo da vida brasileira, né? Do Caetano também, se bem que o Caetano era mais a juventude universitária, é só isso, né? Mas é alguma coisa real. Agora, do Lobão é só destreza técnica, não tem mais nada. Então a gente aceita a amizade de um sujeito desse, o cara usa a amizade nossa para tentar subir na vida, tentar resgatar uma carreira que está decadente, melhora um pouquinho, pronto, daí nos dá a facada nas costas e acha que é um grande homem por causa disso. Quer dizer, como é possível? Veja, a baixeza de que essas pessoas da classe falante brasileira têm dado mostra é uma coisa que supera a minha imaginação. Eu não consegui imaginar que a coisa podia chegar nesse ponto. Por exemplo, todo esse pessoal que subiu na onda do Bolsonaro, no dia seguinte dá uma facada nas costas, mas é no dia seguinte, não nem disfarça, e está orgulhoso de fazer isso e justifica com um discurso patriótico, né? As instituições democráticas, não sei o quê, é o progresso maravilhoso que nós vamos ter conversando com a China. Digo, de novo, tudo isto. Nós não podemos consertar a política brasileira. Ela não é consertável, gente. Nós temos que consertar a cultura, partindo, vamos dizer, da educação em profundidade, da nossa educação em profundidade, e irradiando pouco a pouco para a sociedade. Se isto vier a ter um efeito bom na política, será daqui 30, 40, 50 anos. Sempre foi assim, pô. Eu uma vez expliquei, né, que todo movimento político ele tem. Obedece a uma sequência de etapas. E essa sequência não é trocável. E a primeira sequência é puramente cultural, é puramente um diálogo interno entre intelectuais, sem nenhuma expressão política externa. Você lê, não lê, nunca leram Dostoiévski? O que aqueles personagens de Dostoiévski ficam fazendo a noite inteira? Discutindo ideias que jamais serão levadas à prática. Mas eles estão criando a cultura russa. E é isso que vai determinar o futuro. Se eles acertarem, vai tudo bem. Se eles errarem, como erraram, vai tudo para o buraco. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que restaurar a vida da cultura brasileira. A vida da cultura não é publicar livro. Em primeiro lugar, bom, é ler e meditar os livros. Mas, num país onde a pessoa, quando toma conhecimento de um livro, ele tem que ler rapidinho para ele já sair opinando a respeito no dia seguinte, como, por exemplo, esse idiota do Lobão, que diz que em 2 anos leu toda a minha obra, impossível, Lobão. A minha obra precisa de pelo menos 20 anos. 20 anos para você absorver só o curso online de filosofia. Essas 450 aulas. Pensa um pouco, 450 aulas, cada uma transcrita dá umas 30 páginas. Não é isso? Então, quanto você tem ali? 12 mil páginas, 20 mil páginas, alguma coisa assim? Você leu tudo isso em 2 anos? Você não leu nada, rapaz. Você leu um pouquinho do Imbecil Coletivo, um pouquinho do mínimo, e sai aí. Você é capaz de me explicar a minha tese sobre, sei lá, a menorzinha, sobre Maquiavel? Não vai saber. Se você não entende o que eu expliquei sobre Maquiavel, você não entende nada da minha filosofia política e, portanto, entende muito menos ainda dos palpites políticos que eu tenha dado aqui ou ali, porque esses palpites nada significam fora do quadro da minha filosofia política, o qual nada significa fora do quadro da minha epistemologia, etc, etc. Né? Então, só filosofia, meu filho, é unidade. É? O pensamento do filósofo é todo unificado. Você vê aqui no estudo da obra de um filósofo, até bilhetinho de namorada que ele tem escrito pode ser importante, porque pode ter alguma ideia que escapou dos grandes livros dele que está anotado ali. Isso pode acontecer. Então, exige uma leitura integral, como fez está fazendo ainda o Ronald Robson, não é isso? E outro que estão estudando a minha obra, esse sim pode falar. Agora, opinião de Lobão ou de Rodrigo Cocô instantâneo sobre a minha obra, digo, pelo amor de Deus, vocês estão brincando, gente, é? Isso é a mesma coisa chamar, eu quero saber a opinião do Caetano Veloso sobre a obra de Johann Sebastian Bach. O que você acha do Bach? Né? É assim. Então, gente, chega do ridículo. Né? Chega dessa vida puramente imitativa, que um dia todos nós vamos morrer. E eu quero ver, na hora da morte, o que vai sobrar da obra do Lobão. Né? É o que você tem a apresentar para Deus? Foi isto que eu fiz? Com os dons que você me deu, foi isto que eu fiz? Eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa. Hein? Eu tentei servir a Deus da melhor maneira que me ocorria, que era uma maneira até medíocre, mas era o que eu podia fazer. E ele sabe que algo real eu fiz. Né? Mudança na vida de milhões de brasileiros foi uma coisa real. Então é o seguinte: eu sei ter uma ideia e realizá-la. Minha ideia foi modesta, eu não propus criar um novo Brasil, né? Não propus colocar o Brasil entre as grandes potências, eu só propus elevar o nível de consciência e de inteligência de um certo número de pessoas, e eu fiz isto. Portanto, eu digo, olha, algo da vida real eu sei fazer. E vocês, o que que fizeram? Em geral, as pessoas que fizeram alguma coisa, fizeram como parte de transformações sociais monstruosas, subsidiadas por fortunas milionárias. Por exemplo, o que seria toda a obra do Caetano Veloso sem a indústria de discos? Não seria nada. É? A minha obra foi financiada por quem? Ninguém. Eu fiz com os meus recursos. Estão entendendo? O que é um Lobão fora da indústria do show business? Não é nada. Eu não preciso de indústria nenhuma. Eu criei a minha indústria. Então, isso é para mostrar para vocês, não é que eu estou contando vantagem, eu estou mostrando o seguinte: eu sei fazer algo na realidade da vida social. Eu planejo, eu faço e obtenho o resultado e mostro o resultado. Esse pessoal não, eles são levados em ondas coletivas que eles não sabem de onde vieram e para onde estão indo. São apenas bonecos de ventrílocuo, todos eles, a música popular inteira. Por isso, quando perguntava Otto Erkar, por que você mais odeia no mundo? Ele dizia música popular. É evidente que ele não estava se referindo à música folclórica, mas à música industrial ou comercial, que na verdade não é popular, é feita por uma elite, né? Para ser vendida. O povo só entra aí com o dinheiro para comprar essa porcariada. Né? É a indústria dos shows, é a indústria de discos. É? E então, este pessoal todo não tem a menor noção de como se atua na realidade, né? Esse pessoal não sabe dirigir a vida deles mesmos. Preste atenção. Eu planejei a minha vida e a estou realizando do jeito que eu quis, obtendo os resultados que eu quis. Não deu tudo certo, mas vamos dizer, os 80% deu certo. Se você julgar a partir, vamos dizer, da total ausência de recursos, total ausência de investimento de terceiros, deu maravilhosamente certo. Então, assim, eu sei governar a minha vida, sei fazer um plano, sei realizá-lo e sei obter resultado. Esse pessoal não sabe. Eles não sabem nem onde vai estar a vida deles amanhã. Eles são levados pelo vento. Lobões, Caetanos, esses generais todos, esses deputados, esses, né, nhonhos, etc. São todos assim. Eles não controlam a sua própria vida, meu Deus do céu. Não são pessoas maduras. Não são homens maduros, são crianças levadas pelo vento. Não é isso? E eu queria formar pessoas que possam dizer como eu. Eu planejei a minha vida e a realizei do meu jeito e obtive o resultado que queria. Isto é o verdadeiro sucesso. Sucesso não é você ficar milionário. Você pode ficar milionário por acaso. Você pode ficar milionário porque seu pai te ajudou. Você está entendendo? Pode ficar milionário porque ganhou na loteria. O que importa não é você alcançar algo que os outros considerem um sucesso, no qual os outros vejam um sucesso, mas alcançar um sucesso exatamente naquilo que você quis e planejou fazer. Há pessoas que apostam sua vida numa coisa e saem vencedores em outra completamente diferente. Por acaso. Não é isso? Eu já vi casos de pessoas que estavam totalmente enganadas sobre a sua vocação. Por exemplo, você acha que o Fernando Collor tinha vocação política? Resposta: nenhuma. Você acha que o Paulo Maluf tinha vocação política? Nenhuma. Você acha que o Lula tinha vocação política? Nenhuma. Hã? Eles foram levados por correntes históricos sociais que eles não entendem. Mas eu não fui isso, gente. Eu fui uma vida que foi planejada para obter este resultado e aí estou obtendo. Nem tudo deu certo, é claro. Por uma coisa que eu não calculava, era o efeito político acidental que isso ia ter. Eu não sabia que no meio do meu esforço educacional ia aparecer um movimento popular para eleger o Bolsonaro. Não sabia. Quando apareceu isso, eu falei: bom, isso aí pode dar tudo errado. É um movimento baseado na superficialidade, na aparência, mas que tem uma boa intenção. Está na cara que o Bolsonaro é um homem de boa intenção, honesto, sincero. Então, moralmente, a gente tem a obrigação de ajudar. O que não quer dizer que eu confie no resultado. É isso que as pessoas não são capazes de entender, né? No Brasil, todo mundo pensa tudo em bloco. Se você aprova uma coisa, aquilo está 100%. Você apostou tudo naquele homem, senão você está contra ou a favor. É assim, só tem dois neurônios, né? Então, por exemplo, quando apareceu o negócio da marcha para Brasília, eu achei que era uma boa intenção dos meninos, embora a ideia fosse estúpida. Então, eu não posso condenar porque é uma boa intenção, mas também não posso apoiar totalmente porque é uma idiotice. Então, o que eu faço? Eu passo a mão, afago um pouco a cabecinha e esqueço aquilo, como eu fiz na época. Mas na hora que eu afago, as pessoas pensam que eu estou aprovando aquilo totalmente. Esse Kim Catacoquinho, ele acha que ele é alguém, meu Deus do céu, ele não é ninguém. Ele é um zero à esquerda. Quer dizer, ele pega um retardado mental da esquerda, tem um debatezinho com o cara e ele acha que ele é o novo Olavo de Carvalho. Se não o novo Erich Wegener, né? Talvez seja o novo Max Weber, né? Os caras acham assim mesmo, meu Deus do céu. Assim, o Kim Catacoquinho é um sujeito menos preparado do que o Rodrigo Cocô. Essa aqui é a verdade. O Rodrigo Cocô leu muito mais do que ele. Ele nunca leu nada, ele só ouviu falar através do YouTube, né? E copia, tem esse dom mimético do brasileiro. Pega a frase e copia. Todos eles estão fazendo só isso, só que assim a pessoa pode até alcançar algum sucesso por sorte. Porque no meio dessa multidão de pessoas que está esse candidato a vereador, deputado, etc., alguns dão certo, outros dão errado. Os que dão errado você não ouve mais falar. Então você ouve só falar daqueles que deram certo. Só que eles deram certo é um para cada 10 mil. Tem 9.999 que deram errado. Então, não são pessoas que dominem realmente o curso da sua vida e a realização da sua vocação. Eles não sabiam o que eles iam ser quando crescer, estão sendo coisa que eles nem imaginavam. O único sujeito que eu conheço, que realizou a sua vida de acordo com o seu próprio plano e deu certo, sou eu. E eu advirto isso há muito tempo. No Brasil não há, as pessoas não têm plano de vida. Elas são levadas pelo vento. São como mosquitinhos numa tempestade, está entendendo? Então, tudo que essas pessoas dizem sobre o que quer que seja não significa nada. Elas podem mudar de identidade. Você não viu como a mídia inteira mudou de identidade do dia para a noite? Eles só falavam mal dos militares o tempo todo, da coisa militar em tudo quanto é crime. Ah, os militares são assassinos, genocidas, estupradores, etc, etc. De repente, só porque eu falei mal do militar, toda a mídia virou. Hã? E você pensa que eles estão pensando assim, não, vamos estrategicamente, vamos mudar agora. Não, eles mudam mesmo do dia para a noite. Não, são pessoas que não têm identidade. É? Não são nada, são apenas caixas de ressonância de ruído que eles não sabem de onde vêm. Todos esses grandes comentaristas, William Walker, Alexandre Garcia, são todas pessoas totalmente vazias, meu Deus do céu. Jornalismo é a profissão mais vazia do mundo e vocês estão levando essas pessoas a sério. Elas não sabem. Pense bem, o que esses caras disseram 20 anos atrás tem alguma importância? Alguém vai lembrar? É? Mas o que eu disse 20 ou 30 anos atrás ainda é lido e será lido, porque é coisa séria. É coisa feita com total seriedade. Eu estou colocando a minha vida ali. É? Eu pago com o risco da minha vida isso aí. E isso tem algum peso. É? Agora, para as ações humanas terem esse peso, o sujeito tem que estar consciente da sua própria morte e agir perante a morte. É? Cada uma das suas ações tem que ser feita levando em conta o que, que significa isto na minha morte. É? Perante Deus. Deus é o único juiz. É o único de nós que vai sobrar a Ele. É? Ninguém vai sair daqui vivo, vai? Então você tem que agir tendo em vista a opinião desse juiz derradeiro. Não quer dizer, ah, tem que ser santinho. Não é isto, meu Deus do céu. Nós não podemos ser santinho. Isso não existe. Né? O que existe é você ser sincero perante Deus, você conversar com Ele 24 horas por dia. É? Pedir para Ele te orientar nesse momento difícil e colocar toda a seriedade possível nas suas ações. Né? Então, não se trata de uma perfeição quantitativa, não é isto. Né? É a perfeição do objetivo central. Então, eu quero hoje ser aquele que eu vou mostrar para Deus no juízo final. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe meus méritos, Ele sabe meus pecados, Ele sabe minha fraqueza, Ele sabe tudo. E eu também sei, de maneira que aquele que eu vou mostrar para Ele não é muito diferente daquele que eu sei agora. E você tem certeza de que você é isso? Vamos fazer uma pergunta. Será que o Ciro Gomes sabe quem ele vai apresentar dentro de Deus? Será que esse pessoal do STF sabe? Será que o Nhonho sabe? Será que esses generais sabem? Não, eles não têm a menor ideia. Porque nunca pensaram nisso na vida. Então, são essas atitudes que são mortalmente sérias. Só essas é que permanecem. E é disto que nós precisamos para criar uma verdadeira cultura brasileira. Tá bom? Hoje não vai ter pergunta e resposta. Até a semana que vem. Muito obrigado.